Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, dia 10 de julho de 2012. E estamos a gravar o início a essa edição deste espaço radiofónico que lhe vai trazer a terceira semana de músicas da Roménia. Hoje vamos falar, mais ou menos, de Ion Dragoi. E digo mais ou menos porque, enfim, já vai perceber porquê. Começamos pela especificidade. Ion Dragoi, é conhecido como o mestre do acordeão. Nasceu em Arakat, na zona moldava da Roménia. Mas desde logo foi apreciado por todos os romanos. Ele participou em vários concursos nacionais e internacionais de acordeão e todos saiu, não sei se vitorioso, mas pelo menos, em grande parte deles sim, mas pelo menos também sempre bem classificado. Ion Dragoi é um colosso da música romena no que toca à parte instrumental. A intervenção de hoje do musical é única, e tudo porque vamos aqui ouvir uma sequência de 6 músicas que fazem parte de uma composição de Ion Dragoi. É precisamente as 6 músicas que vamos então ouvir agora, todas elas parte da mesma composição, como disse, de Ion Dragoi. Uma composição sobre a música popular da Roménia. Vamos aqui notar algumas semelhanças com o género, com músicas que já vimos anteriormente, mas também dar-nos conta da diferença e da mestria com que Ion Dragoi toca no acordeão. Da minha parte, não é tudo. Tenho a continuação de uma ótima noite. Fique bem e até para a semana.